Atlântida. Atlântida, Atlântida. Interrompemos a programação da Rede Atlântida para a apresentação do horário eleitoral gratuito do PB. Evidente, né? Que em função do planejamento, né? Que nós deixamos de fazer no Grêmio, né? Nós estamos aqui tentando, né? Evidente, né? Fazer com que o Pretinho Básico atinja, né? Através da minha ancoragem, né? E do meu planejamento, né? Um sucesso absoluto, né? E que possamos alcançar, né? Evidente, querido ouvinte da TAM, eu gostaria, né? De continuar falando, hein? Olá, meu nome é Joãozinho. Represento os partidos nanicos, por isso tenho pouco tempo para falar. É isso aí, se liga aí, pra você que quer ter uma voz ativa da comunidade, na ancoragem do PB, é só votar em mim. Guri, tá ruim pra todo mundo, mas pode ficar pior. Para mudar, pra melhorar, vamos juntos, guri. Estamos chegando. Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, depois da estreia da propaganda eleitoral gratuita obrigatória para as eleições 2010 e também para a eleição aqui do Pretinho, quem é que vai ser o novo âncora do programa. Feito. Muito bem, fala aí, Maurício Amaral. Oh, boa tarde. Beleza, boa tarde, Potter. Boa tarde, gente. Oh, Potter, tô te vendo por um ângulo hoje que eu nunca tinha visto. Que o Potter mudou a posição. Não, esse já tinha visto. O Potter mudou a posição na mesa aqui, tá demais, pô. Eu sou o cara que perambula por todas as posições. Tá bom, tá bem. O Potter joga em todas. Ele fala, Marcos Piangeres. Tudo bom? Tudo bom? Como vai? Tá com cara de pastor hoje. Tá com uma cara de pastor hoje. Acho que é a camisa, tomei banho. Tá aparecendo aqueles personagens que tu faz ali no cala-boca. Não quero falar com ele, eu quero falar com o teu chefe. Muito bom, muito bom. Eu já vi sessões de endemoniamento. Desendemoniamento. É o contrário, eles tiram o demônio. Desencapetamento. Eles levam pra onde o demônio, cara? Eles tiram do corpo. Ah, botam pra um outro. Vai pro inferno, de que não pagou o dízimo. Vai pro inferno. Vai lá pra saber, Maurício. E aí, KG, beleza? E aí, beleza? Boa tarde. Beleza, Everton Cunha, Mr. P. Sabe que esta questão do ângulo do Potter é interessante porque é exatamente esta possibilidade, vários ângulos, que faz com que Gisele Bündchen seja quem ela é. E os grandes e as grandes modelos é exatamente isso, que são beneficiados. Beneficiados por todos os ângulos. Qualquer que seja o ângulo que fotografa. O Júlio Iglesias só fotografa de um lado, né? E o porque ele tem, ele tem um olho de vidro, né? Aí ele só fotografa da direita. Ele tem um ângulo. O esquerdo é que nem David Bowie. Ele fica sempre olhando pro mesmo lugar. Não sei, mas é pra não mostrar. O Rick Martin também só gosta de um ladinho e tal. Mas a Gisele Bündchen é fotografada de todos os ângulos e todos ela fica bonita, né? E eu me identifico muito com ela. O único momento que eu fiquei assim parecido com a Gisele Bündchen foi quando ela tava com 8 meses de gravidez. Ali ficou bem. Ali a gente ficou muito similar. Mas assim, peraí, KG, o David Bowie não tem olho de vidro. Claro que tem. Não. Perdeu numa briga, levou uma facada, sim, senhor. É vazado. Quando ele era... tem um olho verde e um azul. Não, mas, ele botou um olho. Ele enxerga. Um postiço. Ele enxerga. É mesmo? É. Então, uma ligadinha pra ele agora no intervalo, pois a gente mata essa charada. Tem que discutir com o KG, né? Sobre David Bowie é brabíssima a briga. O Maurício pode ir no Google. Olho de vidro do David Bowie. A estrela móvel desse Pretinho Básico. Aqui nesta terça-feira na Atlântida é Lele, Lele, Lele, Lele, Lele, Lele, Lele, Lele, Lele, Lele, Lele, Lele, Lele. Não tem ângulo que fique bem, né? Lelê, o Lelê é o amigo que eu tenho que mais depressa fica bêbado. É mesmo, cara? É um copo de chope pra já tá aquecendo. Pior que o Porã? Não, cara, mas Porã isso não bebe quem mais. Bebe muito. Ah, o Porã não bebe. Quem bebe muito fica bêbado rápido. Eu notei isso com o Beto Xavier. Tem várias situações aqui. Ele fica bêbado com dois golinhos. Pô, que bom, eu demoro muito pra ficar bêbado, cara. E o Beto, ele tem uma tática. Quando ele vai se despedir das meninas depois do churrasco, ele tenta beijar na boca. Do nada. Do nada ele vai lá e tenta beijar na boca. É aquela do terceiro. ouvindo agora e descobrindo isso. Terceiro beijo sem querer, vai na agonia aquela, né? É um negócio surpreendente, porque ele não conversou com a menina, ele não flertou com a menina. Ele não teve nenhum, né? Mas na despedida ele tenta dar um beijo. Mas ele vai na sorte, né? Roleta, né? Roleta, uma hora cai. Ou tem várias citações aqui ao olho de vida do David Bowie. Então eu acredito que ele tenha mesmo. Inclusive, tem uma curiosa aqui, foi atingido por um pirulito num show. Olho de vida deles. Imagina o pirulito, deu direto no olho. Fez pá. Mas ele perdeu o olho numa briga. Então pesquisa aí, já que tu não tem nada pra fazer, Maurício, porque eu não sabia que era de vidro. Eu sabia que um olho era verde, outro azul, vazado e tal. Também é. Pois, me lembrou o pirulito do David Bowie, que furou o olho do David. Me lembrou a minha primeira incursão aos palcos apresentando um evento nesta carreira de rádio e apresentador e tudo mais. Um evento no Araújo Viana, em 1987. Quem tava lá vai lembrar. Eu não era absolutamente conhecido pelo meu trabalho em rádio ainda, eu tava começando e tal e tudo mais, daí subi no palco, boa noite galera, uma latinha de cerveja. Eu trabalho em rádio. Bem-vindo. Mas o cara acertou em cheio, acertou? Cara. Acertou em cheio. A minha peito. Eu trabalho em rádio, é porque o meu sonho era jogar camiseta pra galera. Uma vez eu fui no show lá em Santa Maria, e aí subiu um cabeludo loiro assim, e aí rapaziada, o cara da Atlântica, jogava camiseta pra galera. Cara, é isso que eu quero ser. Jogador de camiseta. Sabe que essa de jogar camiseta e tal, tal, eu fui numa festa em Canoas um dia de um comunicador de rádio, que eu não vou dizer o nome dele, porque tinha 12 pessoas na festa, ajuda, o ginásio cabia mais ou menos umas 5 mil pessoas, tinha umas 12. E entre esses 12, um era eu, porque era do lado da minha casa, eu fui lá. Olha, nunca fui com tanto brinde pra casa como aquele. O meu tamanho, cada coisa que ele jogava, eu pegava. E o segredo da... Aí foi ali que eu conheci o YouTube, porque ganhei, peguei um LP promocional que tinha YouTube pra ele. O segredo, Potter, de jogar bem uma camiseta é dar um nó nela. Isso. Porque aí a galera do fundão recebe, senão ela fica muito leve. Vai com papel. Só o gargalhão. Então amarra uma pedra e joga. Eu já contei aqui de um ex-colega meu, né, que eu fui junto com ele pra uma festa aqui, da toalha. E aí eu comecei a esvaziar a mochila, né, a mochila dos brindes. Aí joguei uma camiseta, ele jogava uma, daqui a pouco eu vi uma toalha, pô, que legal, o Atlântico agora tá dando toalha. Aí peguei a toalha e joguei. Era a toalha dele. Aí no outro dia ele assim, cara, tu não viu uma toalha? Vem cá, tu não jogou uma calça também? Porque esse mesmo colega um dia eu pedi pra que ele guardasse uma calça minha e a calça sumiu da mochila. Será que tu não jogou uma calça? Olha, também? Posso ser jogada. Não lembro da Atlântico fazer toalha, eu lembro, não, agora calça ser. Não lembro. Mas deixa eu só perguntar uma coisa, por que que o David Bowie não botou um olho de vidro com a mesma cor que o outro olho? No programa dá seis a gente... Mas aí tá o charme. Aí depois tá o charme do camaleão. Tem outro cara que tem um olho de vidro que é o Tom Zé. Tem até a capa de um disco. Vamos aos destaques comentados do Clique RBS, senão a gente não vai conseguir chegar no final da primeira meia hora. Fala. O boi gosta de pirulito, né? E gosta de olho. Obrigado, Potter. Terça-feira, 17 de agosto de 2010. Hoje é dia do patrimônio histórico. Aí, Cagê! Feito! Hoje também. Hoje também é dia do porco. Você que é porco, nosso abraço. Palmeirense. Palmeirense, Santa Catarina. É verdade. Hoje também é dia do camelô. Você que é camelô, vale, vendedor, vale, ambulante. Moça bonita não paga, mas também não leva. E também hoje é dia do amor. Hoje é dia do amor e aproveitando o dia do amor, eu gostaria de mandar um beijo a um casal amoroso, apaixonado, envolvido e envolvente que nos recebeu em sua casa ontem à noite para o churrasco da firma. Os queridos Chorro e Chorra. Ah, maravilha. O Felicinho e a Tânia Carvalho. Muito obrigado, minha sogra e meu sogro, pela recepção e pelo churrasco. Muita luz e amor nessa vida. Que casa. Dirceu não tava. Dirceu, cala a boca, desgraçado. Mata ele, cara. Que mala, cara. Mata ele. Abraço. Vamos aos destaques, né? Comentar. Abraço pro Diogo, claro. Diogão. Não, o Diogo não. E eu não tenho convicção de que um camelódromo em Tramandaí, aproveitando que é o dia do camelô, em peso está nos ouvindo. Tenho convicção disso, porque todas as vezes que por lá passa, estão ouvindo a Atlântida. Os radinhos aqueles que eles vendem, né? Tudo sintonizado na Atlântida. É verdade. Camelódromo. Só pega Atlântida. Tem os radinhos que só pega de estádio, né? Que só pega a gaúcha. É, só pega a gaúcha. Acho que a RBS comprou todos aqueles radinhos de estádio e ela vende nos estádios. Aí o AM é gaúcha e FM Atlântida. É impressionante, mas é bom. Tá servindo por enquanto. Vamos aos destaques do Clique RBS. Médicos residentes do SUS estão em greve. Ai. Categoria reivindica reajuste no valor da Bolsa Auxílio congelado desde 2006. A paralisação dos residentes pode afetar o atendimento em hospitais e postos de saúde. Apesar disso, a orientação é para que as pessoas procurem normalmente o atendimento do SUS. O que pode ocorrer é uma demora ainda maior neste atendimento. Quase não demora ser atendido pelo SUS, né? Confirmada a antecipação do 13º salário dos aposentados. O Diário Oficial da União publicou o decreto que antecipa o pagamento de metade do 13º salário a aposentados e pensionistas, que vai fazer com que essa galera aí, que não é pouca gente, que passa uma certa necessidade, possa dar uma respiradinha aí, né? O pagamento deve ser pago entre os últimos 5 dias úteis de agosto e os primeiros 5 dias úteis de setembro. Os outros 50 serão pagos em dezembro. Boa. Ano de eleição, né? As não, coisas... há 4 anos é assim. Ah, bom. Tá, desculpa. É. Então, a arrecadação de impostos sobe 10% em julho no país. Porra. Conforme Receita Federal, montante arrecadado chegou a 67 bilhões. O imposto que o governo mais arrecada é o que incide sobre os combustíveis. O segundo tributo que mais rende é o Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. Que é aquele que quando tu pega o financiamento, tu já paga, né? Paga o IOF. É, tu paga. Paga o IOF também com renda, geladeira. Tu investe em renda fixa, paga o IOF também. Tem taxa de administração mais IOF. Ah, investimento também. Ele é um CPMF disfarçado. Assim. Ah, é. E o combustível, sabe quanto tá com gasolina em Floripa? Quanto? 209. Ah, para, Malu. 209, aqui tá 259. 50 centavos por litro. É impressionante. Impressionante, né? Impressionante pagar quase R$3 reais num tanque pelo preço de por um litro de gasolina. Na fronteira oeste, onde é mais longe de chegar a gasolina, é perto de R$3. Já, se não estiverem R$3. Mas quem estiver na fronteira oeste, cruza a fronteira e vai abastecer na Argentina. Mas aqui na fronteira oeste tudo é muito longe, né, cara? Por exemplo, Alegrete, pra te ir pro Uruguai são 200 quilômetros. Pra ir pra Argentina são 160 quilômetros. Aí já não vale. E Fernando de Noronha tem só um posto na ilha toda. E aí você aluga bug lá e vai abastecer. Só tem um posto, custa tipo uns R$9,90. E ele tem uma plaquinha escrita assim: obrigado pela preferência. Engraçado. Lei municipal cria cadastro para quem não quer receber ligações de call center em Joinville. Para deixar de receber esse tipo de telefonema, os usuários de telefone fixo e celular devem preencher o cadastro que está disponível no site do Procon. Aí depois vem uma ligação confirmando se tu preencheu lá o troço. Quem não tem acesso à internet pode fazer o cadastro pessoalmente indo até a sede do Procon. Caso continue a receber ligações após 30 dias do cadastro, consumidor poderá denunciar o telemarketing, sabe onde? Onde? No Procon. Aproveita. Muito bom, hein, cara? Sensacional. Não, porque tá cada vez pior, o cara me ligou, atendeu a minha mina, falou, um cartão de crédito de um banco aí pra ele. Não, ele não tá interessado, eu preciso falar com ele. Não, ele não tá, eu vou ligar amanhã. Não, ele não quer. Para morreu, de ligar. Disse que morreu. Aí ele disse assim, eu vou ligar todos os dias até o final do mês. O cara falou isso. Cara, tu sabe que isso é como o call center tá cada vez mais humanizado, né, cara? Impressionante. Mais ou menos. Não, tá assim, cara. Eu vou explicar porque esses dias recebi uma ligação de cobrança de uma parcela lá que eu tinha absolutamente esquecido de pagar. Ah, normal. Tô natural. Falando sério, cara. Tinha esquecido de pagar. Às vezes eu não pago porque eu não tenho grana. Às vezes eu esqueço. É a cara pra te lembrar? Era essa aí, amigo. Então, daí ligou a mulher de manhã. E eu falei, pô, dá uma ligadinha mais tarde e a gente conversa. Ligou mais tarde. E eu, não dava pra falar. E ligou amanhã. E eu, ligou. E eu fui dando curva na mulher e não deu. A última vez eu me irritei, cara. Disse, para! Por que tu me liga tantas vezes? E ela, porque o senhor atrasou a prestação, senhora. não, e ainda me aconselhou. Da próxima vez não atrase, aí eu não ligo. Melhor quando eles perguntam, e qual a razão porque o senhor não pagou a prestação? Porque eu sou mau caráter. Ontem eu recebi uma ligação exatamente assim. E aí, só que a gravação está sendo gravada e eu preciso confirmar alguns dados. O senhor mora na rua tal e aí errou por gosto o número. Aí eu digo, não, mas o que que tu quer saber? Não, eu só vou dizer o que que nós desejamos se confirmar os seus dados. Não, tu me diz o que tem pra me dizer, é não. Impressionante. E aí ficamos assim, aí daqui a pouco, pelo amor de Deus, tia, com licença, desliguei. É que tempo é raro, né, cara? Tempo raro. Custa grana, né? Tempo. E ao mesmo tempo. Tempo eu rei, né? Ao mesmo tempo eu me entendo. Tempo raro. Eu entendo o argumento da pessoa que tá ali ligando, porque realmente, se não é a pessoa. É, claro, eles não podem dar informações sigilosas, então, só que é um, mas eu já sei o que é que tu quer. E tu não te constrange, às vezes, porque, qual a data de aniversário da sua mulher? Eu não sei a data de aniversário da minha mulher, cara. E aí o cara não pode. Aí a mulher do lado, assim, olha só. Faz outra pergunta. Ela tá aqui do lado. Isso me lembrou agora um caso mais sério. Me lembrou que um amigo bem próximo, esqueceu de pagar. Não tá aqui, mas não pagou sua faculdade, a mensalidade lá da... É o Porã, então, não tá aqui. Da faculdade e tal, e aí era 2.000 e pouco a mensalidade. Não era. Dois mil e pouco, e aí, caro, né? Uma faculdade, uma universidade cara, enfim, não pagou e esqueceu de pagar. Ele foi pagar negociado 3 meses depois. Sabe quanto que ele pagou? Era 2.000. Ele pagou negociado 3 meses depois. Sabe por quanto? Sabe quanto que ele pagou? 600 ou 700? Pelo... 200 reais, cara. Fica a dica, então, aí, né? Não fica dica nenhuma, né, cara? Não, fica deu a maior dica da história do Pretinho Básico. Não, cara. Nem falei qual é a facu, cara. Se existe um lado bom dessa história toda, é pros homens pensarem, cada vez que vão insistir de ligar de novo pra uma mulher que disse não a primeira vez, lembre-se dessas ligações que eles recebem. Do telemarketing. O cara tá fazendo o papel do telemarketeiro. Exatamente. Oi, tudo bem? É. Eu estou fazendo essa ligação pra ver se tu tá afim de novo. Tu mudou de ideia. Você estaria mudando de ideia. E mulher tem um detalhe, que assim, ó, é uma linha tênue entre a insistência e a chatice. Elas querem que tu seja insistente, mas tu não pode ser chato. Essa diferença se chama persistência. A persistência é diferente da insistência e da chatice. Pois é. Agora, como ser persistente, não ser insistente? É que cada mulher tem o seu grau. Chato, né? É. Exatamente. Boa, Everton. É, persistir. Tá bem, então. Depois disso tudo, vamos dar uma rodadinha aí e dar uma olhada nos destaques do Clique Bad News. Os destaques do badnews.com.br. A China instala bancos pré-pagos em parque para combater a superlotação. Banco pré-pago. É um banquinho de parque que você paga antes para poder sentar, entendeu? Senão não tem banco para todo mundo. Tem muita gente, né, Marcelo? Tem muita gente, graças a Deus. É que lá eles comem com 2 pauzinhos, né, Marcelo? É verdade. Tem morrendo muita gente por causa de chuva, né, Caxé? Soterrando a galera lá. Soterrando coisa e tal. Soterrando o povo lá. Usuários precisam pagar para poder sentar nos banquinhos. Após algum tempo... os usuários recebem um aviso 30 segundos antes de expirar o tempo. Volta tudo que tu comeu. Paga, a parte paga mais um pouquinho. Você paga um pouquinho. Quer que grite mais? É mais, Marcelo. Mais, Marcelo? É menos Marcos, mais. É verdade. É verdade, amigo. O banco vem com uma espécie de pinos pontiagudos. Ai, agora sim. Que só retraem quando o usuário coloca moedas numa caixa debaixo do banco. Mas eu não vou botar moeda. Eu sento assim mesmo. Eu sento sem pagar. E aí põe um dinheirinho de... Os pininhos vão pra baixo. E depois... depois vão subindo de novo. O cara vai sentindo um volume ali atrás. Tá na hora da moedinha. Vai ficando cada vez mais feliz, mais alegre. É 2 minutinhos sentado ali. Delícia esse banco. Mulher liga para a polícia para reclamar que estava sendo presa. Ligou pra polícia pra avisar que tava sendo presa por outros policiais. Um incidente curioso ocorreu em Eton, no estado de Ohio. Aonde? Ah, lá é terrível. Eton, no estado de Ohio. Ohio! Andrea Eliton. Andrea Elliott, na verdade. Ligou para o serviço de emergência da polícia quando os agentes tentavam colocar algemas nela. Socorro, ela foi polícia. Detida por embriaguez, conduta desordeira e por fazer uma ligação falsa para o 911. Tinha um seriado que eu adoro, que me colocou no jornalismo, que eu adorava assistir, que chamava 911. Vocês assistiam esse seriado? De ocorrências do 911. Ah, o 911, 9-11. Esse programa que eu vim parar no jornalismo. Lembra uma vez uma cobra de... 12 tinha metros picado, foi parar. O braço todo roxo, inchado. Eu queria dar uma relaxada, assim, eu assisti esse programa do Marcelo. Ali eu pensei, assim, que a vida... Mas sempre dava... Não, o legal era o final, assim, o cara sofreu um acidente de carro, assim, né? Sempre vi. E aí no final aparecia a locução, os caras andando na grama, se arrastando na grama, assim, hoje ele está muito bem. Maurício Amaro aparece, Maurício... Britânico torra em 7 anos uma fortuna de 5 milhões que ganhou na loteria. É britânica, Marcelo. Uma britânica, ela torrou em drogas, carros, festas e implantes de silicone. O resto ela desperdiçou. Kelly Rogers disse que nunca foi feliz. Kelly Rogers? Kelly Rogers. Kelly Rogers. Não, Bruce Kenny Rogers. Pois é, eu Kelly Rogers. A Kelly Rogers disse que nunca foi feliz e que o dinheiro... O dinheiro só trouxe miséria pra Kelly Rogers. Só um pouquinho, Marcelo, que o Lelê tá cantando Kenny Rogers. Cala a boca, Lelê! E tinha o Buck Rogers também, né? Ah, esse é bom. Muito bom. Vai daí, KG! Só um pouquinho, isso não é Kenny Rogers, é Kenny Rogers e Bee Gees. Ah, João, melhorou muito. Melhorou. As últimas palavras mais marcantes pra quem ouve. Não, não tem perigo não, quer ver? Olha só, eu sou o rei da velocidade. Ah, ele parece bem mansinho, né? Olha, melhor cortar esse fio vermelho aqui. É o fio vermelho, sim. Olha, agora sem as mãos. Eu não vou te pagar, essa coca era de péssima qualidade. Pá! Olha, olha, olha, olha, olha, de olhos fechados. Ah, não é tão alto assim, né? Nossa, amor, tu engordou. Ai, ai, ai, ai. Essa é a mais Quem mandou perigosa. Foi o Rafael Colombo. Vocês lembram que foi assim que surgiu o Balmir no Pretinho? Sim. Ah, é verdade. Frase antes da morte. É verdade, frase antes da morte. Esse foi o princípio do Balmir. Já que, ó, piada de momento, cara, piada, olha, falava da greve dos médicos do SUS, né? O pai recebe a filha de 9 aninhos dentro de casa. Minha filha, vem cá, onde é que tu tava? Ah, eu tava ali na vizinha, pai. O que tu tava fazendo lá? Ah, tava lá no quarto brincando de médico com o Joãozinho. Quê? Como assim? Brincando de médico? Que história é essa? Verdade mesmo? É, pai. Mas de médico do SUS. Ele não me atendeu. Quem mandou? Maria Venâncio. De Joinville. Beijo, Maria. O feeling da produção, hein? Feeling da produção. Isso é um feeling sentimento. É, pô. Vai daí, meu querido Lelê! Então vamos lá, cara, aqui, ó, quem nos mandou aqui foi o Felipe de Andrade, de Imbituba, pedindo pra mandar um adoro, né? Adoro, Lelê! Pra Gabriela. Adoro teu grito, adoro teu ódio, adoro tua barriga, adoro tudo. Ah, chega, Neila. Adoro, só que certa vez tava no MSN com o Lelê, vazou uma conversa nossa, né, Lelê? Como é que foi? O que foi? Cara, é por isso que eu não uso mais MSN, né? Quem quiser o MSN do Lelê, lelê@hotmail.com. Famosos e seus nomes verdadeiros. Woody Allen. Alan Königsberg. Königsberg. É bem mais judeu do que o Woody Allen. Mais, né? Lady Gaga. Tem uma história do Woody Allen, eu não sei se já contei aqui. Não. Um pai de um amigo meu tava no Central Park, primeira vez em Nova York. Ah, essa botou. É tribo, essa é tribo. Se marcou assim em Nova York, primeira vez dele lá foi conhecer o Central Park. Tava esperando um amigo dele, né? Um amigo dele que eles marcaram de encontrar no Central Park. O amigo já morava em Nova York. Ele, primeiro dia, tava ali deslumbrado em Nova York. A Big Apple, né? A Manhattan, né? O negócio da... Nunca dorme. Tá, chega. E aí? Vai. Não dorme, né? The city that ele never sleeps. Esperando lá o amigo, passa o Woody Allen, assim, correndo, fazendo seu Cooper. Passou uma vez. Na segunda, ele parou. O Woody Allen, pô, sou fã dos seus filmes, adoro. Ah, pô, obrigado e tal. Chamava, tipo, Zilberstein. Esse, o pai do amigo meu, né? Zilberstein. Ah, bom, beleza e tal. Amor, também sou judeu, Zilbers e tal. Continuou correndo o Woody Allen. Aí chegou o amigo em comum, o cara que morava em Nova York. Oi, e aí, Zilbers? Ah, e aí, Felipe? Né? Ali no cumprimentário, então daqui a pouco volta a passar o Woody Allen. O Woody Allen passa e fala: Zilberstein? Ah, que moral, hein? Demais! Aí o outro amigo não entendeu nada, né? Imagina, o cara é amigo do Woody Allen. Velho amigo do Woody Allen. E aí, então, Lady Gaga, Joane Angelina Germanota Stefani. Baita nome. Nossa, Joane com dois N's. Joane. Tem esse aqui que tá na mídia agora, esse cara aqui, Luiz Antônio Venker de Menezes. Aliás, ontem a gente tentou contato. Mano Menezes. Exatamente. Luiz Antônio. É. Marcelo Tristão Ataíde de Souza. Esse é o Marcelo Tass. Cristão Ataíde de Souza, as iniciais. Ó, esse exatamente. Aí. Boa. Não, faltou o D ali, seria Tass. Ó, o nosso querido Fiuk, né, que teve no Atlântida Festival. Felipe Cartalian Airosa Galvão. Felipe. Dá o nome real Felipe. E depois o artista. E a gente tenta adivinhar. É. Ah, então vamos lá. Carlos Rey Norris. Chuck Norris. O Carlão. Uhum. É, Gessé Gomes da Silva Filho. Esse é o Gessé, não? Gessé. Zeca Pagodinho. Zeca Pagodinho, exatamente. Ah. Eric Bishop. Eric Bishop. É o Lucas da Fresno. Não, esse é o projeto bicho. Jamie Foxx. Quem? Jamie Foxx. Jamie Foxx. Ah, o negão é. Stacey Ann Ferguson. Ferguson. Stacey Ann Ferguson. Quem? É uma mina. Fergie, linda, pô, maravilhosa. Fergie. Bora. A Fergie. Fergie. Olha os caras, tia. Sean Carter. Sean Carter. É o Sean Connery. É não. O Puff Daddy. Puff não, Daddy. Quase. É o Jay-Z. Ah. Arlete Pinheiro Esteves da Silva. Adriana Esteves. Não. Puta, Arlete. Na minha humilde opinião, é a maior atriz brasileira. Fernanda Montenegro. Exatamente. Que nome dela é? Arlete Pinheiro Esteves da Silva. Mas por que ela mudou de nome, cara? Justamente pra ninguém todos pegar mudam. O nome Fernanda Montenegro, olhar na lista telefônica e ligar pra ela. Todos mudam. Todos não salve pra Fernanda. O Tarcísio Meira não é Tarcísio Meira. Ah, para! Agora, não! Agora Menezes não é, Glória. Vai dizer que o Nuno Léo Maia não é Nuno Léo Maia. O William Bonner não é o William Bonner. O KG não é KG. Tá bom, tá. L. Potter também não é L. Potter. Pois é. O Fetter é Fetter. O Pianja é Porã. O Porã não é Porã. É, o Porã não é Porã. Maurício não é Maurício. Olha aqui, o Curtis. Eu não sou. O Curtis James Jackson III. É São Barbada. É um rapper. Eminem. Não. Curtis. É o Marshall. Taran, taran, taran, taran, Curtis James Jackson III. 50 centavos. Esse aí. Priscila Novaes Leone. Ah, essa todo mundo conhece. Leone. É? Pete Leone. Pete. É verdade. Alexandre Magno Abrão. Chorão. E por último, mais um rapper norte-americano, um dos meus favoritos, inclusive, que chama Brodus Calvin Cordoza. Nossa! Que nome, né? Agora eu fiquei mais fã dele ainda com esse nome. Tupac. Aqui, cara. Não, cara, Snoop Dogg. Que, aliás, você já deve ter visto o clipe novo da Katy Perry. Nossa que tá, né, cara? Senhora. California Girls. Ah, salva de palmas pra Katy Perry. Pro Snoop Dogg, que tá sempre... Snoop Dogg muito... não, Snoop Dogg Katy não. Perry tá demais no clipe. Muito bem. E aí, Potterzinho? Olá, galera do Pretinho. Ouvi hoje, esses dias no programa, vocês falaram de rugby. Pois então, além do rugby, existe também outro esporte pouco comum no Brasil. É, aqui no Rio Grande do Sul já existem 5 times. O nome do esporte é... Ai. Hockey inline. Cara, eu tô te dizendo, cara. Os caras têm uns tacos, Potter, cara. Que tu não imagina não, mas esses caras do hockey inline. É gayzinho, cara. É gayzinho. É do patins, né? É do patins. Sabe qual é a pior parte de andar de patins, né? É contar pros teus pais que tu é gay. Essa de todas as partes, a mais complicada de andar de patins é contar pros pais que tu é gay. Ele manda o nome dos 5 times aqui, né? Do Rock Inline no Rio Grande do Sul. Piratas de Caxias. Blades de Porto Alegre. Apaches de Pelotas. Nossa senhora. THC, time de hockey Caxias. E o Hunters, de Novo Hamburgo. Esses caçam bem os adversários. Gostaria que apresentasse esse esporte à grande audiência da Atlântida, pois é um esporte que vem crescendo aqui no Sul. Os times estão de portas abertas aos interessados em conhecer e aprender mais sobre esse esporte tão viciante. Mais informações e contatos pelo e-mail lucas.vanoni@gmail.com. Para contato com outros times, pode ser por esse e-mail mesmo que encaminho para o responsável. Um abraço para vocês aí do Pretinho, ele mesmo, Lucas Vanoni, capitão assistente do Piratas. Cara, ontem eu assisti um documentário sobre Fireball, o nome, que é produzido pela MTV, sobre rugby com cadeirantes que jogam rugby. E eles representam seus países nas Olimpíadas, nas Paralimpíadas. Né? Tá rolando, inclusive. E aí os dois principais Estados Unidos e Canadá, as duas principais equipes. E o cara do Canadá, o atual técnico do Canadá, foi um rejeitado pelos Estados Unidos. E aí aparece, cara, a história dos principais jogadores dos Estados Unidos e do Canadá e como eles viraram tetraplégicos e como cada um... É tetraplégico ou paraplégico? Não, é tetraplégico. Eles não mexem as mãos? Não, alguns não mexem as mãos. Alguns mexem como só... Como é que eles jogam? É que tem assim, ó, tem uma... De cabeça, cara. Não, alguns mexem pouco as mãos, outros mexem alguns dedos, não mexem os braços. Então tem categorias pra tu classificar, pra tu poder montar um time. Categorias de paralisia, né? De quanto paralisados eles estão. Cara, é demais. É Fireball o nome. É um documentário produção da MTV. É demais, cara. Muito legal. As Paralimpíadas sempre acontecem depois das Olimpíadas. Agora é o campeonato de mundial de natação. Teve um acontecimento, vocês comentaram aqui ontem do Clodoaldo. Tá ganhando um monte de medalha. Não, mas tu viu que aconteceu um problema na foi ontem. Isso, que o Clodoaldo, aquele multicampeão, ele... O que ele faz, esse Clodoaldo aí, né? Ele é nadador, ele é multicampeão, multimedalista. Não, desconheço. Clodoaldo dos Santos, acho que é. Ele, cara, é o Phelps da Paranatação. E foi o seguinte, cara, e ele foi dada a largada pra prova e ele pulou na água e foi até o final, só que ele nadou de um estilo diferente do que era pra ele ter nadado. Ah. Ele nadou costas e ele nadou nadou peito. Vai que é costas! Vai que é costas, querido! E aí falaram com ele, pô, mas o que que houve? Ele falou, cara, não sei, meu cérebro... Processou errado. Que coisa, cara. E daí, obviamente, que não tem como avisar o cara, tá nadando aí, só no final que ele chegou. Então ficou foi uma gafe, assim, mas é uma coisa meio... Engraçado, não, né? Não, é muito engraçado, mas é muito louco, né, cara? Porque o cara, ele tem a limitação dele ali. É fora assim, sério assistir esses jogos. É demais, a superação das pessoas. É inacreditável. É impressionante. É demais. Tem um cara que nos escuta, que é o melhor jogador cego do mundo, de futebol cego, né? Pô, ele tem uma visão de jogo, esse cara. O Ricardinho, e na época que o Sobs estava se tratando ali, cara, o Sobs fazia uma sacanagem com ele, pegava as roupas dele e virava as roupas. E aí ele chegava no bolinho de roupa dele, pegava... E desvirava. E já, na hora, sabia que tava. Não, ele pegava a camiseta e já sabia. É, outra percepção. Outra coisa, né? Também, ele adivinhava pela passada na esteira a velocidade que as pessoas estavam correndo. O Sobs ia lá, tá, e aí agora? Ele assim, agora tá 7 km por hora. Aí olhava 7 km. E o goleiro desse time, eu já ganhei 2 bolas de futebol de cego de presente aqui no pijama de madrugada. Tem um sensor, né? A gente devia ter chamado ele pra comentar os jogos da Copa. É Guizo, né? É isso aí. E o Armandinho surfa com os parceiros cegos lá na Praia Brava em Itajaí, né? E ver o futebol de cego é impressionante, cara. Eu queria ver tu não consegue acreditar naquilo ali, e o goleiro não era. O goleiro não é. Não, o único que não pode ser. Imagina, goleiro, cara, e fica atrás do gol alguém dizendo, né? Direita, esquerda, agora, bate, vem, vai. É o técnico, né? É o treinador. Cara, impressionante. Também, homem 28 é classificados do Pretinho. É clá, olá, amigos do PB, me chamo John Dias. John Dias. Beleza, cara. E venho através deste pedir ajuda para vender o Corsa do meu pai. É um Corsa Sedan Classic Life com ar-condicionado, desembaçador traseiro, segunda dona, manual, nota fiscal. Carro é impecável, ano 2008. Opa. E à vista ele tá querendo 21.900, dizendo que tá abaixo da tabela Fipe. Tá, eu sempre me pergunto, se tá impecável, por que que tá vendendo? Que precisa de dinheiro. Você quer trocar por outro carro. É ótimo esse carro. Na hora de vender é ótimo, né? O KG, por exemplo, tinha um carro impecável, foi lá na Maxim Peugeot e comprou um outro novo. Fez um bom negócio. Aliás, tem que mandar um abraço pro Sandro. Pô, né? Santo, que tá de aniversário hoje, é lá verdade. Da Maxim, grande. Um abraço, Sandro. É o presente dele, então. Aliás, vá lá na Maxim Peugeot hoje, dê um abraço no Sandro e aproveita pra dar uma olhada na linha Peugeot, né, cara? Pelo amor de Deus. O carro do KG é espetacular. Espetacular, né? Viu? É isso aí, amigo. Merece. Olá, pessoal do Pretinho, tô precisando de grana, tô cheio de contas pra pagar e ainda tenho mais os gastos da formatura. Então resolvi colocar à venda meu violão seminovo. Usei ele apenas algumas vezes pra tentar aprender a tocar, mas descobri que infelizmente não tenho talento musical. O violão é da marca Tonante, tem capa e tudo mais, tô praticamente dando R$80, mas dá pra negociar o valor. É nylon. Dá pra negociar o valor. Contato pelo e-mail avadá38. avadá38@hotmail.com. Everton de Pelotas. Tá bem. É isso, né? É, vamos faturar! Mir! Sabe que a minha mulher quebrou meu violão, né? Como assim? Eu tava lembrando agora, tava até viajando nesse momento. Minha mulher, assim, ela não gosta de música. Eu tocava, fazia lá, tocava uma serenata de vez em quando, coisa e tal. Ela não gosta de música, eu dizia. Daqui a pouco, Diz ela, tropeçou no violão, quebrou, bateu ao meio o violão. Ah, não, cara. Diz ela. Diz ela, né? Deus, ah, mas, pô, tu quebraste por querer? Não foi por querer. Você fica fácil, né? Você aqui, se ó. Merece, Almir. Você se merece. Se merece. Como jeito, é que é o nome da tua mulher, Almir? Minha mulher, eu não gosto nem de lembrar. Eu chamo ela de amor há 18 anos. Lente de contato, pessoal. Nova novidade da programação da Rádio Atlântica no desclassificado do Almir, a lente de contato parafusável. Nunca mais você vai perder sua lente de contato. Em caso de furto, você verá em tempo real a fuga do ladrão. Em caso de roubo, você vai acompanhar o ladrão. Só você dizer, ó, virou à direita, o seu olho acompanha, beleza? Essa é a lente de contato parafusável. Dorme, mande e-mail para lenteparafusável@atlanta.com.br. Ô, Alexandre, pois não, Maurício. Sabe qual é o segundo blog mais lido do Clique RBS? Feito! Olha, cara, eu acho que é o blog 9. É o blog do Pretinho. Vamos! Isso significa o que, Maurício Amaral? Que temos mais de 830 mil visitas. Tivemos mais de 830 mil visitas no mês de julho. Que beleza, hein? Cara, muito obrigado. Impressionante mesmo. O barulho é impressionante, porque foram mais de 3 milhões de acessos ao site da rádio. Ah, é? Isso é impressionante. Tá faltando acesso no blog do Pretinho. Como é que é, mano? Tá faltando acesso no blog do Pretinho. É que o site da rádio tem promoção. Dá pra ouvir o Pretinho. Dá pra baixar o Pretinho. Mas muito obrigado a você que faz do blog do Pretinho, esse segundo mais lido, que acessa todo dia o blog pra ver os posts de todo mundo lá. E fica a dica aos patrocinadores aí, né? Marcas que queiram se juntar a esse blog de sucesso. Boa, Marcos Pianjas. Se a gente postasse ali fotos sensuais nossas, será que não passaria? Caía. Show no intervalo, voltamos em seguida com o Pretinho Básico aqui na Atlântida. Atlântida, Atlântida. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela Rede Atlântida e para todo mundo pelo atlântida.com.br. Muito obrigado a você que nos acompanha na internet. Não esqueça que agora, durante o horário político, você tem a opção de ouvir Atlântida pela internet também, em sua programação normal na internet, enquanto a rádio no ar apresenta propaganda eleitoral política e obrigatória na internet, blá, blá, blá. Você ouve a programação da Atlântida, né, doutor Alceu? É, blá, blá, vamos trabalhar então, doutor Alceu! Agora no Pretinho Básico, bola, bola nas costas. Manda, doutor Alceu. Doutor Peter, amanhã é a final da Libertadores, doutor Peter. É verdade, doutor Alceu. E os colorados estão alugando as carteiras de sócio, doutor Peter. Eu vou denunciar agora, vou Mas denunciar. Mas isso não pode, doutor Peter. Vou denunciar, fui assediado hoje pela manhã por telefone, o cidadão me ligou e me ofereceu R$5.000 pra eu alugar a minha carteirinha pra ele ir no jogo amanhã. Sim. Alugou, não, alugou. Pra alugou. Ele ir no jogo, não. Pra alguém ir com ele no jogo. E tu alugou? Alugou. Claro alugou. Que não, né? Tem ação da paciência. É, tô contigo, Fred. Não tem preço. Mas não tem preço. Primeiro deixa que é eu alugar, então. Primeiro que é uma safadeza. 10 mil, Pi. Não, deixa eu alugar a tua carteirinha. Me dá ela aqui, deixa eu alugo. Te empresta ela pra tu alugar. E aí, doutor Alceu? E aí que não pode, né, doutor Pet? Tem que seguir o seu exemplo. É isso aí, não pode. Doutor Pet, não pode. Pelé vai estar no jogo amanhã, doutor Peter. Parece que vai entregar a taça. Que medo, hein? Vai entregar, Pelé. Pelé tá aqui. Parece que o Mick Jagger vai estar junto. Tô aqui, mas com a camisa do Chivas. Vou entregar a taça. Vai dedicar essa pra quem vai dedicar a taça? Eu vou dedicar pra quem ganhar. Pra as criancinhas. E as criancinhas. Porra, Pelé. Aliás, os lesionados... Pelé disse lá. Talvez o Pelé entregue a taça, né? Entregue a taça, talvez entregue, porque é o que a gente tava falando aqui. Ele tá sendo convidado era o que a gente tava falando com o Pelé, inclusive. Exatamente. Tá ouvindo o programa, pô. Tô aqui, pô. Patrocinador da Copa Santander Libertadores América Latina. Copa Santander Toyota. Inclusive, não haverá arquibancada, aquela superior para sócios do Inter, que tem coberta, porque a área vai ser reservada para... A Santander, né? E vocês vão, obviamente, né? Vocês, obviamente, óbvio que eu vou, né, cara? Então tá. Cara, era isso, doutor Pepe. Se o teu time estivesse disputando a final. Eu não sei o que é isso. A finalíssima da Libertadores, tu iria, não? Eu não sei o que é isso. Não sei, não consigo nem imaginar. Só um exercício de suposição. Eu não sei o que é isso. Muito bom, vambora! Tem um valo aqui do lado. Quem quer fazer a bota-boca aí, Potter? Vai. Ai, moços, eu boto a boca hoje. Agora no Pretinho Básico. Bota-boca! Fala, galera do Pretinho, meu nome é Leonardo, sou morador da cidade de Canoas. A prefeitura e a empresa prestadora de transporte público, a Sogal, estão deixando muito a desejar. O centro da cidade não tem condições de comportar o grande número de pessoas que utiliza os ônibus durante o dia. Não existe um ponto de ônibus específico no centro para cada linha, ocasionando um verdadeiro caos na parada devido ao tumulto enorme existente. Temos que dar sorte de o ônibus estacionar na nossa frente se quisermos realmente embarcar nele. Devido a tanto tumulto, ocorrem assaltos, empurra-empurra, discussões. E um tremendo estresse à população que não pode sequer ir embora sossegado e com a tranquilidade de embarcar no seu ônibus. Peço a colaboração de vocês, que pela grande audiência pode ser que a prefeitura e a Sogal tomem providências a respeito. Grande abraço, peço que mandem um... Meira... Um planejamento, né? Exatamente, e um... Fia da puta! Pra prefeitura e a Sogal aqui de Canoas, que manda o Leonardo. Então tá aí as duas, a prefeitura e a Sogal, que além de nos enviar a resposta, melhore boa, Potter. A boa. Vida da população de Canoas. Tem na boa. Internet um projeto que, enfim, eu acho que alguém fez, algum designer, sei lá, fez. Designer! Sobre um possível metrô em Porto Alegre com pontos em lugares estratégicos. É fantástico. Fantástico. Se houvesse esse metrô... Passaria lá na minha casa, na Marcelo Dias. Fantástico. Fantástico se alguém, né, se mexesse politicamente pra construir um metrô em Porto Alegre. Eu quero dar uma boa notícia pro Geiso. Geiso não tá aqui, mas tomara que esteja ouvindo o programa. Olá, bebês, meu nome é Luciano Bernardi, eu sou um dos sócios de uma empresa que presta assessoria a investimentos na Bolsa de Valores aqui em Floripa, a Log Invest. Ah, conheço. Log Invest. Isso não é muito bom pra Log. É, isso não é. Ouvi bom. O cabelo no espaguete no dia 16 de agosto, quando o Geiso tentava investir em ações. Gostei muito do quadro. Acho que esse tipo de iniciativa aumenta a confiança de jovens que têm interesse em conhecer e investir na Bolsa de Valores, como o próprio Marcos Piangers faz. É verdade. O que julgamos excelente para o desenvolvimento de nosso país. Gostaria de corrigir somente um detalhe do trote do Geiso. O quadro passa a impressão de que investir em ações é só para quem tem mais de 10 ou 15 mil reais. Em nossa empresa, por exemplo, temos foco no pequeno investidor, que assim como o Geiso, quer um rendimento maior que o debaixo do travesseiro ou na poupança, mas tem pouco dinheiro para começar. Existem fundos e clubes de investimento em que é possível começar a investir com apenas R$100 e não tem necessidade de colocar dinheiro todo mês. Vou querer. Outro fato é que não é necessário investir por um banco, como foi colocado. Pode ser feito por meio de empresas como a nossa. Se quiserem mais informações, podem acessar o nosso site, que é loginvest.com.br. Repita. Log, L-O-G, invest, com T mudo no final, .com.br. Fica a dica para quem não tem muita grana guardada, mas quer começar a investir em ações. Um abraço, temos orgulho de ser parceiros do Pretinho aqui em Floripa. Boa. É verdade, cara, a galera da Log Invest anuncia lá, patrocina o Pretinho aqui conosco em Floripa. Atenciosamente, Luciano Bernardi, da assessoria em investimentos Log Invest. Obrigado pela audiência e pelo esclarecimento, querido. Manda daí, Mr. Pilha! Opa, vocês querem a diferença do banho masculino para o banho feminino ou as 30 coisas que as mulheres detestam nos homens? Putz, e agora? 30 coisas. Precisamos aprender, né? Quantas são? 30 coisas. Mas vão ser rápidas. Eu vou listar. Aqui a gente vai debater uma por uma. Com rápido eu não gosto. Não. O Maurício não gosta de rápido. Gosto de uma rapidinha, tem que ser demoradinho. E de ladinho, gosto muito de ladinho. Que isso? Mas que? Não tomou um remedinho, né? Não tomou um remedinho de novo, né? Olhem olhe o blog. Perigo no blog. Pintos no blog. Hoje é segundo tarde, blog mais lido do Clique. Olhem o blog. Ô, Maurício, pessoal do Clique. De perfil. Galera do PB, me chamo Camila, sou de Porto Alegre, tô mandando minha contribuição para o PB com as 30 coisas que as mulheres detestam que os homens façam. E eles continuam fazendo. Vamos lá. Primeiro, desculpas esfarrapadas. Nós damos desculpas esfarrapadas. Pois é, não. É que nos pedem satisfação, né? É. Perguntam coisas que às vezes. É como diz o Dinho Ouro Preto naquela música Independência: eu não gosto de me explicar. Eu não gosto de me explicar. Eu não gosto de me explicar. Mica! Segunda coisa! Moçada! Caralho! Atitudes infantis, Potter. Não gosto. Isso cara, eu acho que diariamente. Gostam, cara. Eu acho que gosto. Colecionar figurinha é atitude infantil? Não. Colecionar não. Carro é atitude infantil pra mulher? Eu acho que colecionar mulheres é atitude infantil? Não. Isso daí que tu tá listando são coisas que as mulheres detestam depois que casam com os homens. Aí fica ruim. Agora, na hora do encanto ali, é tudo legal. Homem ser criança. Ai, que linda essa coleção de carrinho. É uma gracinha. Quantos tu tem? Ai, como ele é fofinho. Cara, no encanto ela compra figurinha pra ti. Chega em casa com. Ai, comprei os papéis. Então muda o título, então. Muda o título. Boa. 30 coisas. Tá, 28 coisas. Terceira coisa, desleixo com a aparência. Ah, pá. Tá na moda, tá na moda. Hoje os caras se cuidam para serem desleixados. É, mendigo style. É isso aí. Mulher gosta de estivador. Olha o Pianjas, cara. Eu tô mendigo. Olha, não, tuita o Pianjas, né, com essa lata que ele tá hoje, Potter. Cara, por favor. Cara, fui e o telefone falou assim, não reconhece a imagem. O Pianjas, cara, não porque é casado, mas o que tem de moleque cai de pau em cima do Pianjas, cara. Tá bem mulher, né? Não é bem mulher, não as que caem de pau em não cima tô, do Pianjas. A mulherada adora Pianjas, que essa cara de mendigão aí, de mulambento. É horrível, meu irmão. Ontem tava me vendo bêbado lá no churrasco, eu fui beijar. Eu também eu tava te vendo bêbado. Foi beijar o quê? Assim, fui mijar. Né? Ah, mijar. Ah, eu mijar, me olhei no espelho bêbado e pensei, meu Deus, como que alguém casou com puta, isso? Puta, mas era pra ter melhorado, cara. Mas porque bêbado a gente até gosta das coisas. Olha que ponto eu cheguei. Não, é que a gente bêbado gosta melhor para os outros, mas a nossa piora, percepção sobre nós piora muito. Péssimo. Piora muito. Vamos evitar então o espelho. Quarta. Não, vamos coisa. Evitar beber. Mas aí não melhora evitar outros. Beber, né? Cara? Cantadas bobas. Ó. Aí, Potter. Não. 26 coisas. Quinto, falta de atenção. Hã? Falta de atenção. Sexto, ser deixada para segundo plano. Sétimo, traições. Oitavo, machismo. Nono, ter que escutar falar dos relacionamentos antigos. Mas é os que mais gostam de falar dos antigos. Não, eu gosto de falar. Eu gosto de perguntar para as mulheres o que elas fizeram no passado. Tá louco. Bom, eu cozinha sei de restaurante não, passado de mulher. É melhor não falar dos teus relacionamentos antigos. Dos meus. Ser grude. 11º, grosserias. 12º, hábitos irritantes. Bom, aí... Ah, bom, mas aí o que é pra um ampla, é pra outro. Ampla. 13º, falta de educação. O Cagê tem um hábito que eu acho irritante. Eu já não acho, cara. Acho legal. Acho legal esse hábito do Cagê. 13º, falta de educação. 14º, comentários inconvenientes. 15º, insistência. 16º, que eles mexam na bolsa. Peraí, depende. São os valores ou na bolsa dela? Na bolsa dela. Quem bolsa mexe dela. Em bolso e... É ladrão. É a mulher. É a mulher que fica a gaveta. É a mulher que abre gaveta e que mexe em bolso de paletó. Eu comprei um celular que tem senha, velha. Senha velha! Boa, hein? É bom, mas só um pouquinho. Velha. Pra que se tu não tem mulher? Não, eu ia dizer isso. Eu tenho o mesmo celular que tu tem, que tem senha e não uso senha. Porque a minha mulher não deixa eu usar senha. Décimo sétimo, tem uma antes, desconfiança. 18º, atrasos. 19º, esquecimentos. 20º, assuntos banais. 21º, paquerar outras mulheres na frente dela. Isso é brabo. Isso é ruim. 22ª, aí é ruim. 22ª, conversa ruim. 23º, contar vantagem para os amigos. 24º, falta de respeito. 25º, falta de consideração. 26º, falta de caráter. 27º, falta de paciência. 28º, falta de inteligência. 29º, desorganização. E finalmente, bebedeira. Gabaritei! Bingo! Ô, meu, eu quero ver quem é que mandou aí, Everton. É a Mila. Então pede pra Mila mandar o um e-mail. Mila, mil e uma noite de amor com você. Pede pra Mila mandar uma lista com as 30 coisas que as mulheres mais gostam. Vai encher 5 Ela não vai conseguir. Boa. Vai ter 5 itens. Não, tem sim. Mulher gosta de carinho. Dinheiro, em primeiro dinheiro, lugar. E de dinheiro. E de... Um pouquinho mais de carinho, um pouquinho mais de dinheiro. Se aumentar o dinheiro, melhora. Cara, manda as 30 coisas que elas gostam. E aqui, ó, pode pegar esses 30 itens que a Mila mandou e compara com o namorado da Mila. Não importa não o tem quão... namorado, cara, uma pessoa que manda tem e-mail. É, não tem, cara. Não tem namorado, sim, porque eu, por mais nojentos, estúpidos, grosseiros que a gente seja, a gente sempre consegue uma mulher. A gente sempre consegue uma mulher. Diz aquele ditado, sempre vai ter um chinelo velho pra um pé cansado. É por isso, tem um ouvinte ouvindo que tá pensando assim, não, meu homem não, o meu eu tô educando, o meu homem eu tô botando. Tô domesticando meu homem. Não tá, não tá indo pra lugar nenhum. Teu homem continua mal educado, grosseiro, faz barulho quando arranca, porco. É desatento, bêbado. E mesmo assim conseguiu uma mulher que é tu. Brabo. Então pra que ele vai mudar? Nervoso. Com ódio. Irritado. E com barriga. Barrigudo. Ah, matou a lista aí, Pi. Oh. Sim, matei. Tô botando no lixo aqui. Tá bom. Alexandre, deixa eu me meter aqui, porque quando a gente fala geralmente de cegos, cadeirantes, a gente descobre que tem uma massa desses nos ouvindo, né? Certo. E aí chega a mensagem de texto, e-mail, rapidamente pra gente. Então deixa eu mandar pra um grupo de cegos que é o Vemos com as Mãos. Boa. E aí a Bruna, que ligou pra mim, pediu pra mandar um beijo pro noivo dela, que é o Elvis, e toda a turminha lá do Vemos com as Mãos. Obrigado pela audiência, galera. Uma vez eu gravei um livro. Eu li um livro que é vendido com um CD pra cegos, entendeu? Pra essa turminha que foi demais. E nesse gancho também recebi a mensagem do DJ Fred Silveira. Vocês conhecem o DJ, o menor DJ do mundo, que bota som na opinião e manda um abraço pra todo mundo aqui. E já queria fazer um comercialzinho que sexta-feira eu vou estar colocando som com o Fred. Olha! Lelê DJ! Lelê DJ! Reativei a carreira, cara. Muito bom, Lelê. Mas o dia não teve? Sim, cara. Nos anos 90 eu era DJ e eu parei de ser DJ porque o bar que eu botava som foi assaltado. Fred Chernobyl? Não, o Fred Silveira. Ah, o Fred Silveira. E o bar que eu botava som foi assaltado, cara. Roubaram todos os meus vinis. Aí eu parei. New Kids on the Block. É, essas coisas legais. E aí vai ter uma festa anos 90 de novo. Só de música anos 90. Oh. Entendeu? E estarei lá na sexta-feira, na opinião, junto com o Fred Silveira. Um abraço pro Fred. O grande menor, Fred. O menor DJ do mundo, cara. Mas é um, como diria o Faustão, um grande caráter. É ele mesmo. Cara, o Fred é demais. Demais. E é um baita do DJ. Eu não vejo a hora dos revival dos anos 2000, cara. Eu já tô fazendo, cara. Por isso vai começar o 90, cara. Eu começo em 2011. Viu? 90 por hora. Vai daí, ô KGzinho. Eu tenho outra lista, que é a lista das piores frases do ambiente de trabalho. Não, esse não é o Vale Refeição, é o teu salário mesmo. 8h15, só mais 7 horas e 45 minutos pra isso terminar. Ah, meu Deus. Bah, quando o cara imagina, tá assim, bah. Olha, se a cerveja tivesse tão gelada quanto salgadinhos, esse happy hour seria perfeito. Olha, tu foi demitido. O Pedrão, o amante da sua mulher, vai ficar no teu lugar. Ou então, olha, você foi demitido. A Patrícia... isso aí, tu já sabe o resto. Não aguento mais esse emprego. Acho que eu vou largar tudo e virar carcereiro. Porra! Tá, olha, infelizmente o nosso plano de saúde não cobre os membros inferiores. Ai. Pensa bem, são mais 27 anos e 8 meses pra fazer a aposentadoria. Não é trabalho infantil, eles são todos pigmeus escravos. Bônus? Que bônus? Sinto-se grato porque ainda tem seu emprego. Não esquenta, o chefe só fica violento assim quando bebe um pouco no almoço. O ambiente até que não é tão insalubre. Os ratos, por exemplo, não reclamam. Meu chefe é um mala, o salário é ruim, benefícios não existem. Só venho aqui mesmo pelo pretinho básico que a tia faz de manhã. Uma delícia. Olha, tem um lado positivo. Conheci um cara que sofreu o mesmo acidente e virou presidente. Não entenda isso como uma demissão, mas como uma promoção ao mercado de trabalho. Disponibilizar o talento ao mercado. Abre parênteses, é impressionante, né, cara? A gente sabe quando vai ser demitido. Alguém aqui já foi demitido? Eu já. Eu nunca fui demitido, mas cara. Eu soube que ia ser demitido várias vezes. Eu fui quase demitido. Mas essa é a diferença. A gente, às vezes, né? Rádio Corredor, como se comenta, né? O cara vai ser demitido, não. Mas quando o cara vai ser demitido, ele sabe. É, quando ele recebe o recado, vai lá falar com o chefe. Puta, cara, é batata, cara. Tu já foi demitido? Fui. Foi duas vezes. E eu acho assim um... Imagina o cara que te demitiu. Quando me avisaram, tem que ir lá falar com o fulano. Já sabia. Puta merda, mas tu tinha feito merda? Não. E tem um lance muito interessante nessa relação aí. Não foi por cagada nem nada. Porque a amizade entre o chefe que demite e o funcionário que é demitido. Ah, é verdade. Se cria um laço. Que se cria um laço. Tu vai trabalhando muito tempo com a pessoa, muito tempo numa empresa, pá, pá, pá. Daí chega um dia que o cara vai ter que demitir da vida, entendeu, cara? Eu li uma matéria na Folha. É muito do cara complicado. Que demitiu duas vezes o Mano Menezes no interior do Rio Grande do Sul. Demitiu o Mano Menezes duas vezes. E hoje o Mano Menezes é o que é, exato. Por causa dessas duas demissões, exato, com certeza. Exato. Mais algumas frases aqui no ambiente de trabalho. Piores frases no ambiente de trabalho. Até que pra um imbecil tu não é tão incompetente, hein, cara? Olha aqui, esse é o Jair, nosso estagiário. Ele já tá com a gente há 10 anos. Ai, ai. Tu não é pago pra pensar. Aí tem aqui parênteses. Essa eu já ouvi. E mais duas aqui, ó, pra fechar. O ambiente aqui na empresa anda tão pesado que o João tirou férias no inverno. E voltou. Não, tirou férias no inferno e voltou renovado. Pode ser isso? Pode. É, mas não ficou bem essa. Não, não ficou bem. Estragou tudo. Então vai a última. Mas também. Esse ano vamos dar um cinto e um cestão de Natal pros funcionários. Um cinto muito e um cestão full. Grande abraço, Jack Della Vega. Um grande amasso, Jack. Um grande amasso. Aproveita o Lelê aqui. Grande amasso. Lelê, vamos lá, Lelê. Vou acabar em ti aí, Lelê. Vamos lá, pensamento. Tem o Geiso ainda, né? Então vamos pro pensamento machista do ano. Do ano? Do ano, cara. Muitos não assumem, mas no fundo todo homem tem a fantasia de estar com duas mulheres ao mesmo tempo. É verdade. As mulheres, por sua vez, não gostam nada disso, mas deveriam gostar e apoiar essa ideia. Elas reclamam que nós, homens, sempre dormimos logo após o ato, né? Sim. Ao menos com uma mulher a mais, nós teríamos com quem conversar enquanto a gente dorme. Quem mandou aqui foi o Cássio Lopes Heinzenheder. Cássio Lopes Heinzenheder, de Porto Alegre. Tá bem, cara, era isso. Ficamos por aqui com este pretinho. Vem aí mais um trote. Dessa vez é o Aldo na Expo Inter. Vamos ver o que o alemãozinho lá de Teutônia vai aprontar na Expo Inter. A gente volta logo mais às 6 da tarde. Vem aí também o Barracão na programação da Atlântida. Até aqui viemos com Coca-Cola, Nova Skin e Lojas Comuns. Rede Atlântida apresenta... Cabelo no espaguete. No episódio de hoje, Aldo quer expor o porco Paulo. Alô? Aqui é Aldo de Teutônia, tudo bem? Sim, quem? É da Expo Inter? Tu gostaria de falar com quem? A gente quer falar com alguém da Expo Inter. Qual é o assunto? Não, a gente quer escrever o vencedor da festa do porco aqui de Teutônia. Ah, de Teutônia, é isso? Sim, a gente é secretário. Aham. Uhum. Não, o problema é o seguinte, isso aí pra inscrição dos animais, isso aí acho que já encerrou, é aqui com o setor aqui. Não, essa vai só. Hã? Não vai começar a Expo Inter sem o porco Paulo. aí vamos fazer assim, ó, o meu chefe tá numa reunião, aí o senhor volta a ligar, começa o nome. Aldo de Teutônia, mas deixa eu te perguntar uma coisa, assim, por que que acabou tão cedo e não avisaram o Aldo de Teutônia aqui? Porque a gente quer escrever o porco Paulo. Eu não sei agora, isso aí eu não sei lhe falar, então o senhor me deixa o seu telefone e o nome? Mas deixa assim de perguntar, assim, o porco Paulo, ele é assim, agora ele é símbolo de Teutônia, sabe? Ah, ele tá. Tem 120 quilos, assim, e tem muito de espinho, assim. Ah, então tá. Ele é um porco um pouco bravo. Tá bom. Eles já ofereceram dinheiro pro porco Paulo, assim. Tá bom, mas ele é um patrimônio de Teutônia. Ah, eu não sei isso aí, então me dá seu telefone. É, eu te dou, mas por que que eu não posso escrever antes? Tá, ok. Qual é o teu nome? Tá, okay. Meu nome é Terezinha. Ô, oh, Terezinha, que bom falar contigo, sabe? É? Assim, o porco Paulo, assim, ele tá aqui perto de mim, assim. Ah, então, depois a gente... Eu faço ali, o chefe José Arthur, viu? Terezinha... É. Deixa eu só terminar de falar assim contigo, rapidinho. Não, ó, eu tô atendendo outro telefone, tá? Pode falar, fala. Ah, agora sim, porque o Aldo Schneider é um dos mais conhecidos aqui em Teutônia. Então, se tu chegar aqui e dizer assim, eu falei com o Aldo, tu vai receber esse vídeo. Ai, eu não sei. Ai, que bom, que bom. Se Que bom. A partir de agora, tu já é amiga do Aldo e do Porco Paulo. Sim, o pessoal do Palmeiras e dele ligou pra gente. Queria tirar uma foda, assim, sabe? Tipo, porco Palmeiras. Ah, isso aí, mas eu vou passar pro meu chefe, pro meu colega que pode ser que me atende. E assim, a gente só quer te dizer, Denizinho, que assim, além de trazer o Porco Paulo, a gente vai trazer a turma do Pretinho Básico da Atlântida, sabe? Tá bom. A gente te ama, Terezinha. Tá bom. Terezinha, tá bom. A gente te ama. É? Sim. Então tá bom. Então tá bom, tchau. Tá bom, tchau.